Okay, Portugal 022, is cleared from Salvador to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 390. Upper Zulu 10 to Natal, then flight plan route. Take off runway 10 at left turn. Book a departure, depart transition, squawk 5536, 120.8, this is departure frequency. And Portugal 022, read the back correct, report push and start. Will do, muito obrigado. 2, boa, prossiga na chegada a mar, desça para 3.000 pés, o altímetro 109. 3.000, com 1.039 na mar, 1.06, 1.02. Autor, Gol 925. Gol 925, contato, radar na decolagem, isso, voo 3.060, saída Arbor. 300, Arbor. Voo no 077, a linha mantém, pista 10. Linha mantém, 077. Passarelo 2231, chame o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterno 12545, passageiro 2231, boa tarde. Direito 1219. 925 da presente, prossiga direto Elefa. Elefa 251. 077. Gate 641. Alfa Juliette. Alfa Juliette, 06 é o gate 6720. 6720, correção mantém antes da Juliette. Lateral antes da Juliette, 6720. No 755, a linha mantém, pistão no 0. Tráfico Luiz, que base e toque remetido autorizado, vento noite, 0 grau, 07, nós. Iniciado. Charlie, Charlie Serra, livre ascensão ao 085, prosseguindo direto de Tito. Salvador, 5241. Tripe 5241, prossiga. E qual zaga solicita pro de conquista, por gentileza? E após 140, voará direito pro conquista, o tripe 5241, aguarde. Mantenha pro de arco. 140, pro de conquista, 241. Vou cruzar o 140, ok? Mantenha pro de arco, tripe 5241. 140 após conquista, 5241. Controle, o voo 077. Voo no 077. Contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, 1077. Da Juliette, 6720. Caminhão 730 autorizado, gate 641, via Juliette. Via Juliette, gate 6, ou 670. 0, vento no 7, 0 grau, 06 dúzia de nós. Bravo que Luiz, que tocou e arremeteu 08, mantenha a perna do vento pela direita, circuito pela direita, reporte para girar base no 7. Latam 3145 para pushback, acionamento no 04. Sim, pessoal. Latam 3145, pushback, acionamento no 04. Latam 3145, autorizado, puxa acionamento. Autorizado, reporta no ataque. Controle Salvador, boa tarde, o gol 19755 em subida, passa 2 mil pés para o nível 360. O 19755, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL. Salvador, 35219, pushback acionamento. 35219, aguarde para puxar acionar. Aguarde 5219. Autorizado, puxa acionar. Pode para ataque. Autorizado, puxa acionamento, reporta para ataque, 5219. Livre base Stoker metida, vento 170 graus, 0,6 dúzia de nós, Bravo que Luiz. Noite 56, aguarde para a copa. Guardando. Trip 5241, não confirme o próximo, tem? Aguarde. Tá, desculpa, a gente tá mantendo um plano de coral, vai pro ALF. Tá presente, já está liberado pro Vitória da Conquista, o Trip 5241. Tá presente com o 5241. Saída Pulca Transição Caju, transponder 5546, controle frequência 120.8. Gente, autorizado nível 390, via Perwis 58. Intervalo da pista 10 com curva esquerda, Pulca, Caju 5546 no transponder, o controle 1208, gol 856. Gol 856, procedimento correto, reporte para puxa e acionar. Reportará para puxa, puxa, é o sinal, gol 956. Gente, agora livre toque arremetida. Ataque 3145 da TAN, 161 a bordo, 3h40, alterna Campinas. 3145, autorizado táxi via Pati Uno, Índia Alfa, no posto de espera Chame Torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1019. Autorizado Pati Índia Alfa, após 863. No 251 alterno 3325. 251 133 25 077, até a volta. Azul, curva à esquerda. Bravo que Luiz, tocou e remeteu, curva à esquerda, é para tirar a base 17. 4206, confirme pronto para cópia. O 4206, confirme na escuta do solo. Salvador, boa tarde, tá 3145, tá no ponto de espera da 10 pronto. Tá 3145, ali mantém o no 0. Ali mantém o no 0, tá 3145. Bravo que Luiz, que tem toque arremetido no 7, vento no 8, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Ah, ok, ciente. Bravo que Luiz, que reporte interceptando o final no 7. Pretaxe, o 5219, no ponto de espera no 0, vai chamar a torre 118,62. Desça para 2.000 pés, está autorizado a RF X-Ray, reporte localizou. 12 é o arrebatório, está autorizado, gol 6112. Chame o Centro Recife no 251, no Alterno 3325. Recife no 251, alterna 13325. 251, 3325, afirmo. 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Autorizado a decolagem no 0, tá 3145. 260, 288. Obrigado, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, trip 5219, aproximando-se do ponto de espera, tá no zero, pronto. Trip 5219, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 5219. Bravo que Luiz, que seu solo 18, backtrack, reporte livrando. Eu controle Salvador 3145, decolou 18, chame o controle 120.80, bom voo. 208, obrigado, 3145. Meia 143, aciona a identificação, prossiga na proa de Bonf para a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. Boa noite, Bravo que Luiz. Trip 5219, livre decolagem no 0, vento no 70 graus, 05 nós. Livre decolagem, trip 5219. Adiciona o 6162. 6162, completa LSX3, chamando torre 18316. 86. Charlie, Charlie Serra, quando possível, informa o seu estimado de pouso. Salvador 1612, Gol, Ilha Serra, baixo. fechado, travado, eles estão. Sim, gente, vão no meio ou no 2. Continue a aproximação, aguarde pista livre e pode baixar, travado. Baixado, travado, eles estão. Meio no 2, livre pouso no 0. Vento no 8, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Radar passando 4.500 pés, saída da EL, Subol 360. 360, 3145, autoriza Bravo de Bridge. Bridge negativo, foi direto Leda, o 3145. Direto Leda, 3145. Para de encerrar o controle, prossiga. Cinco. Sub mantenha, o Charlie se encerra ainda na escolha do controle. Controle Salvador, boa tarde, trip 52119, decolou na sua escuta. Trip 52119, contato radar decolagem Subol 200, saída Arbor. Subindo para o 200 no perfil da Arbor, trip 52119. Gol no 601, boa. Prossiga na chegada Bonfi. Desça para o 050. Perfil da Bonfi para 050 no 601. Gol no 612, solo 22, direito no 219. 219. Salvador, boa tarde, no gol. Gol no 612, livrou. Gol no 612, autorizado táxi. Gate 4, parte 1, via Alfa Juliette. Via Alfa Juliette para o portão 4, eu não deixo. Charlie Serra, 60 milhas de Salvador, passando 095, prossiga a ascensão com referências visuais, Chamando o centro Recife no 260, alterna 1288. Muito boa tarde, seu trip 5415, que a gente tem informação Tango, desautorização em Léo. 513325, tá 3045, boa. Saída. Mantém escuta agora de copo. Escuta. Solo 3567, pronto para cópia para Brasília, de volta. 3567, número 2 para cópia. Tempo da confirma a saída? Então, 3567, saída Arbora Elétrica. Obrigado. Azul 4206, aguarde número 3 para a Copa. Meu no 43, completa bonf, desce, desça para 2000 pés. Autorizado LSX2, reporte localizador. Esquerda, proa 200, limite ao posto localizador. Gente, autorizado, boa noite, 56. Boa noite, 56, autorizado após gol, um Boeing 738 da mesma companhia, passando na sua retaguarda. 24, correção. Você para o gol 956? Gol 956, desconsidere. Autorizado pushback, acionar chame para táxi, confirma. Afirmativo, autorizado, vai iniciar o pushback. Boa noite, 56. Posição 2. Controle 5219 da trip solicita. Prossiga. Possibilidade de depois de Arbor voar direto conquista? Tá livre, direto conquista. Trip 5219. Ok, voando direto conquista 5219. Com correção da Euleda direto, decolando pistão 1-0 após primeira curva à direita. Responder 0275, controle frequência 120, som 8. Ok, então vamos lá. 140 para de Salvador para Ilhéus, com prefeitura saiu da Euleda, decola da 10 com curva direita, 0275 transfundo, 2080, trip 5415. 5415, atendimento correto, reporte pronto para puxa, acionar. 540, trip. .06 pronto para ataque, correção pronto para cópia. .06 pronto cópia. Azul 4206, autorizado Salvador Recife, nível 370, Upper Whisky 58, decolando pista 1-0 após curva à esquerda, saída Puca transição Caju, transponder 5553. Controle, frequência 120.8. 7 autorizado, Recife 370, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, Aperuísque 58. Aciona 5553, controle 208, 4206. Azul 4206, cotejamento correto, reporte ponto para puxa, aciona. Reportar. 3567, pronto para cópia. Pronto para cópia, 3567. 3567, autorizado Salvador, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 340, Upper Zulu 107, decolando pista 10, após curva à direita, Abo, transição Elefa, transponder 5547, controle frequência 120.8. 19 aqui no tiro, se prossegue na bomba, entendeu? Tan 3567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Para o táxi, Gol 1856, com 1257 a bola, alternando o Natal, 3 horas e 10 de autonomia. Estabilizando o localizador, 6143. 6143, completa, chama o Torre 1836. 1386, grata. 1856, autorizado táxi para ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 1186, altímetro 1099. Gente, Índia Alfa até o ponto de espera, ponto de espera Torre 1186, ajuste 1099, boa noite, 56. Solo 35415, está na posição 14, solicita acionamento, se possível, em marcha lenta. Pátio 3, desculpa, solicita aí acionamento em marcha lenta e após o feedback. Guarda a dar feedback. 35415, afirmativo, reporte para push e acionar. Autorizado então, chamada para feedback 35415. Salvador, muito boa noite. Boa noite, 56. Pronto, no ponto de espera da 10, sente o tráfego na curta. Gente, boa noite, 56. Após a passagem de tráfego na curta, final ali mantém. Após a passagem, ali mantém. Boa noite, 56. Poxa, né, 6143, só confirmando, baixou e travou? Baixou e travou.